daquele jeito no meu canto eu observo. Não vivo pelo dinheiro, dignidade é o que espero. Em olhar pro espelho, uma visão de um recomeço, uma nova vida, uma nova história, um novo filme, um novo texto. De fato eu vou na fé que eu tô sabendo o que acontece, mas erga as mãos pro alto e peço pra Deus a minha prece. E ora pros mano que se esquecem de tudo que passa em casa, que gosta no boteco e se acaba na cachaça. Maluco, parece ironia, na noite só mexe com as mocinhas, mas foi hoje encontrar todo furado no barraco da Manuela. Pois é vacilão, a lei do crime, o diabo é velho e o pilantra é diferente. Se envolve no meio da gente, sempre quem vira as costas toma um banho, sai livremente. Sadiando por outros lados e finge ser aliado no esquema, bota a banca. Mas na hora da de safado e o malucão só falava nas minhas costas. Sempre a mesma ideia, a mesma rotina, a mesma lorota, me tirando como um mané. Mal sabe ele que não dou vacilo, maluco agiu errado, só ganhou pontos com o inimigo. A rajada é forte, deixa os mano como doente, muito louco, evasivo, tocando os pentes da serpente. Rabo chocalho, o aviso sanguinário, fez de tudo pra você sofrer. Abraçou e não pode correr, se envolveu na fita errada, pagará pela mancada, porque a ideia é direto e sua sorte está selada. Ei maluco, se liga na vida, o mundo já está derrotado, a luz do fim do duro foi meu senhor crucificado. E foi bem assim que devia acontecer, Deus mandou seu filho pra você se arrepender. Mas ele venceu a morte e o inferno também, e nós temos um coração agora feito para o bem. Mas seria diferente se o pecado não fosse grande, se o coração da madame não fosse preso ao diamante. Mas pela verdade com certeza se libertarás. Imagine um mundo novo onde todos querem paz. Ora as palavras falsas saem da boca de muitos tiranos. Eu sobrevivente, não me envolvo, tô me esquivando. Quem quiser comprovar, eu aprendi sobre Deus na Bíblia, que honra e dignidade traz alegria pra nossas vidas. O dia no mundo é assim só, descaso e é normal. Vai que se contenta somente com o resto, eu digo no geral. O resto que come os porcos, sobra pra panela. Sempre os humilhados são de dentro da favela. Agonia é saber que o mundo ainda irá rodar. Sinto uma tristeza, meu irmão, pode acreditar. Pensão indecente, mal influente, troca os pentes, vai se virar. Vem se matar, roubar, sequestrar, quando rodar, vai se lembrar. De quando não deu ouvido, xingou a sua mãe, humilhou seu próprio filho, deixou rastro na quebrada. Termina sem consciência, desse maluco ficou grávida. Mas o candidato à morte, a mãe sem Deus não tem esperança. Vendo comercial na TV, só a bonança, tudo mentira, só ilusão. Arma via satélite comandando a nação. Mas que a 28 ou a 12 a palavra é forte, que liberta e te livra da morte. Então você quer correr, mas sem Deus não existe sorte. Com mediocridade, se esconde no mato maldade. Na rua estou uma criança, mas na cela mostra a vaidade. Começa com um toque, diabo manda e ele faz. Louco, psicopata, aliado de Satanás. A percepção nasceu diante do sofrimento, de tanta traição, choro, morte, dor e lamento. Tem que ter ideia no estilo de representar, mostrar o lado certo e a vitória conquistar. Se esquecer da ganância do lado errado, sobreviver, não parecer como um mano que foi esquivado de uma vida. Um momento que relata o movimento que foi privado, largado, jogaram também perdido, inibido, exibido na TV, delatando e prevendo o que estava pra acontecer. Eu sou temente a Deus, não pense em padecer, atitude e coerência aqui pra nós é proceder. Ei maluco, se liga na vida, o mundo já está derrotado, a luz do fim do túnel foi meu senhor crucificado. E foi bem assim que devia acontecer, Deus mandou seu filho pra você se arrepender. Mas ele venceu a morte e o inferno também, e nós temos um coração agora feito para o bem. Mas seria diferente se o pecado não fosse grande, se o coração da madame não fosse preso ao diamante. Mas pela verdade com certeza se libertarás. Imagina um mundo novo onde todos querem paz. Minha rotina, minha sina, minha alternativa de vida. Nós um B.O. é a sigla, banca é rima e vida, que me ensina a trilhar no caminho podre da sociedade. Nunca é tarde para lutar pela igualdade. Minha verdade, meu Nazareno, é a chave que abriu a porta mais segura. Inteligente, ternura, diversa realidade das ruas. A ZL entrando em cena, não clama família, antissistema proceder. Cabível, esse é o nosso lema. Acorde pra vida, pra não ser tarde, pra não morrer por vaidade. Às vezes pra se viver, realmente tem que pensar. Não tem um Cristo envolvido, então pra que você sonhar? Hoje sonhando, desiludido, vive perdido, vendo a fome. É mais um homem que em perigo, sem incentivo, curte gatilho pra não sofrer. Pense matar pra não morrer, mas devido às punições, as normas que são severas, prefiro pagar na rua, não sofrer. Tem que o da cela, infelizmente a sociedade me julga no mano mais podre, me critica e me humilha. Mas ouve o que eu digo hoje, agora tá diferente de tudo que eu disse antes. Se a bela dona madame exame, não pensas nos diamantes. O mundo aqui é triste, sua maldade é decepção. Vários morrendo de fome, acreditando na eleição. O cara que te abraça no começo te dá presente. É o mesmo que te humilha e nos julga delinquente. O que extorque a sociedade de um modo deliberado, produzindo mais boneco, escravo, servo do diabo. E a população, enorme força que é esquecida, manipulada por um sistema que desonra a nossa briga. O mundo já acabou, a gente vive somente no pó, regredindo a nossa história. Espero que Deus tenha dó. Ninguém se importa com nada, com nada, com nada mesmo. Tudo aqui na terra se compra, mas Jesus pagou meu preço. Ei, maluco, se liga na vida, o mundo já está derrotado. A luz do fim do duro foi meu Senhor crucificado. E foi bem assim que devia acontecer. Deus mandou seu filho pra você se arrepender. Mas ele venceu a morte e o inferno também. E nós temos um coração agora feito para o bem. Bem, bem, feito para o bem. Jesus Cristo é o Senhor, nosso Salvador. Ele que me resgatou, me tirou da lama e do pecado. É o nosso proceder.